Boa noite. Hoje eu vou compartilhar um assunto que eu tive uma experiência de desdobramento há um tempo atrás, que foi me mostrado algumas coisas e eu tive algumas explicações para a expansão de um conhecimento assim, que é científico, né? Mas que tem muito de espiritual também. E o que acontece? A gente está numa época que é assim, quando a espiritualidade ela quer promover a humanidade, vamos dizer assim, quando chega uma hora que a consciência, que as consciências encarnadas têm um certo preparo, o que acontece? A espiritualidade manda diversos espíritos para encarnar, para promover a evolução, né? Para dar um crescimento a mais. E isso em várias áreas. Na área espiritual, para a expansão de conhecimento espiritual, também na área científica, na área das artes e diversas outras áreas. E esse desdobramento que eu tive foi interessante, que eu tive há uns, tem um tempinho já, uns meses, e aí umas semanas atrás eu estava assistindo um canal de um médico que ele é psiquiatra, mas ele é espírita também, então ele tem esse conhecimento mais expandido. E aí ele estava falando sobre esse assunto, que é sobre psicose, né, que são transtornos mentais. As mais conhecidas são esquizofrenia, transtorno bipolar, mas tem outros também. E o que ele estava falando, assim, com a experiência dele e tudo, foi praticamente a mesma coisa que eu experienciei no desdobramento, né? O ensinamento que ele trouxe foi exatamente o que a espiritualidade me mostrou. E aí eu vim compartilhar aqui esse conhecimento. Psicose, o que que é psicose? São dissociações mentais, né? É quando a forma de perceber da pessoa, forma de perceber a si mesmo, de perceber o outro, de perceber o mundo, ela se altera de uma maneira muito brusca. E assim é como se a pessoa tivesse realmente despedaçada, assim. Tanto que esquizofrenia significa etimologicamente mente partida, né? É o termo que se usa hoje em dia, esquizofrenia. E aí, o que acontece nesses casos? A pessoa, ela tem pensamentos, ideias na mente dela, histórias que são contadas na mente dela, que ela acredita firmemente que aquela história é muito real, apesar das evidências externas, né, do mundo exterior, elas se mostrarem de outra forma. Isso são chamados de delírios. A pessoa delira. Ela tem ideias que são quase que mirabolantes, assim. Ideias, muitas vezes, de grandeza, ou ideias de perseguição, ou ideias, assim, nesse sentido que só ela tem como realidade, como verdade, como fato. Então, são os delírios. Acontece também nesses casos, a pessoa ela percebe coisas independentemente de estímulo sensorial. Então ela ouve vozes, ela vê coisas que, né, entre aspas, não existem, ela sente cheiros e muitas outras coisas. São as alucinações, o que é na psiquiatria conhecida como alucinações. Se a gente fala desses ditos sintomas em um contexto, vai ser interpretado de uma forma. Se a gente fala desses sintomas em outro contexto, vai ser interpretado de outra forma. Por quê? Porque esses sintomas têm muito de espiritual, mas também na psicose, como na esquizofrenia, a pessoa fica muito desequilibrada, então ela fica muito fora dessa realidade material, então ela não consegue viver o dia a dia, ela não consegue, vamos dizer, vivenciar a jornada desse personagem, né? porque em algum momento na vida dela, seja pelo uso de substâncias psicoativas ou alguma outra causa desconhecida, ela teve um alargamento na percepção dela. É isso que está acontecendo, ela está alargando a percepção dela, então ela está percebendo muito mais do que essa realidade material, essa aqui 3D que a gente está. E muitas vezes ela tem contato com aspectos internos dela que são muito sofridos, muito difíceis, e ela não consegue lidar, é como se ela ficasse despedaçada e ela não consegue juntar os pedaços de volta, né? Porque são realidades que ela tem contato, que são muito sofridas, muito doídas, né? Então, em casos assim, é necessária a medicação. Como eu falei, tem muito do espiritual, da espiritualidade, da expansão, do entendimento do que é percepção, né? Para muito além de estímulo sensorial, de interpretação dos estímulos sensoriais, porque existem muito mais coisas do que a frequência, o intervalo de frequência que esses olhos e esses ouvidos desse corpo podem captar. Mas, por outro lado, tem esse lado espiritual, mas também tem o lado que a pessoa está em um sofrimento muito grande. Então, é necessário fazer a medicação, no caso, uma medicação antipsicótica específica, para que a mente dela possa ser como se fosse assim, ressintonizada com um instrumento material, no caso o cérebro, para fazer a conexão novamente, né, da mente e do cérebro. E a medicação vai funcionar como se fosse um aterramento, né, uma conexão dela com essa realidade aqui, para ela poder vivenciar o dia a dia, os desafios dessa vida, né, porque quando existe esse alargamento, muitas vezes de forma abrupta, ou não abrupta, mas ainda assim muito difícil e impactante para essa pessoa que está passando por essa questão da psicose, é como se ela tivesse assim, um pouco acima do córtex cerebral, é um pouco difícil de explicar, mas ela é como se ela tivesse um pouco acima, um pouco deslocada do corpo, e ela consegue perceber muitas coisas, percepções do outro, do ambiente, né? Percepções que a gente aqui nesse contexto chama de percepções mediúnicas, mas essa pessoa tem percepções também de outras dimensões do espaço-tempo. Muitas vezes tem conexões com outros personagens de outras existências e ela não consegue dar conta, porque é muito volume de informação para um instrumento que é muito bom, abençoado, que é o cérebro, mas ainda assim, para a quantidade de informações que existem, acaba que não dá conta. Então é necessário o acolhimento, o cuidado com essa pessoa, o respeito, e é necessária a realização da intervenção com a medicação. E é necessário também, quando se abre esse universo de percepção, a gente explorar esse universo de maneira criativa, né? Aí nesse sentido já foi provado e é muito utilizado, né, os ambientes de artes, né, os ateliês de artes, as pinturas, né, como uma forma de expressão e como uma forma de trabalhar, explorar esse universo que se abre para essa pessoa que está passando por esse momento, né? Então, uma outra coisa também sobre algumas substâncias que se usa, por exemplo, a pessoa, às vezes, num primeiro uso de, por exemplo, uma droga, uma maconha ou um álcool, até mesmo um álcool, né? A pessoa já pode ter um alargamento dessa percepção e se deparar com realidades muito duras do ponto de vista da alma e não conseguir lidar com tudo aquilo que aparece para ela. Então, é muito importante ter cuidado com essas substâncias em geral, assim, para além do aspecto puramente espiritual e tudo mais, que já é algo muito importante, mas também por esse outro lado, porque funcionam como chaves de portais, e nem sempre esses portais são portais legais, fáceis de, né, de você ver, de você interagir e tudo mais. Então é importante ter cuidado com essas substâncias que mexem muito no cérebro. Um outro ponto também, a nossa mente, o nosso cérebro funciona com captação de ondas. E as nossas mentes estão interconectadas, por mais que a gente não veja com esses olhos, as nossas mentes estão interconectadas. Então, existe uma doença que na classificação internacional de doenças se chama estado de transe e possessões. O que acontece? A nossa mente, a mente da pessoa, pode ser hackeada, tipo hackeada, por alguma mente desencarnada que entrou numa sintonia ali, e a pessoa fica como se tivesse perdido o eu dela, a personalidade dela, porque ela foi hackeada por alguma mente desencarnada. Ou, por exemplo, uma pessoa comete suicídio e uma outra pessoa está viva. Essa pessoa que cometeu, que está viva, começa a agir como a pessoa que cometeu o suicídio. Muda completamente. Ela perde a personalidade dela. Na verdade, ela teve a mente hackeada por essa outra pessoa que cometeu o suicídio. E ela está perdida naquela confusão de personagens. Por isso que é muito importante o tratamento nessas três vias. A via orgânica, através da medicação, para fazer o aterramento, né, para manter a mente aqui, nesse espaço-tempo, nessa dimensão. É importante o acolhimento psicológico, terapêutico, né, através das artes, da psicoterapia e de outras terapias alternativas. E é importante também, muito importante, primordial, enquanto a psiquiatria, não abrir espaço para esse entendimento espiritual. Ela vai estar atuando não na causa, mas simplesmente nos sintomas, não vai na causa, não vai curar realmente, né? Enquanto a psiquiatria não incorporar esse entendimento espiritual do ponto de vista da alma. Não é que quando a gente traz um entendimento espiritual para a ciência, a gente não tem que negar o que a ciência construiu até hoje. Pelo contrário, é para se agregar, né? Então, o tratamento medicamentoso, o tratamento psicoterápico e terapêutico e, muito importante, o tratamento espiritual, a mudança de paradigma perante a vida, os tratamentos de desobsessão, os tratamentos de passe magnético são muito bons, e muito acolhimento, muita calma, muita paciência, porque muitas vezes a pessoa entra num estado de dissociação, ela sai dessa realidade e ela não quer voltar. Ela se nega a tomar medicação porque essa realidade para ela está muito dura, está muito difícil de ser suportada. Então ela entra nesse estado de dissociação, ela não quer voltar, porque quando ela volta, ela sofre muito. Então ela, meio entre aspas, meio que prefere, assim, prefere inconsciente, não é uma escolha consciente. Ela quer ficar fora dessa realidade, porque essa realidade está muito, muito dura para ela. Então é necessário esse acolhimento, né, essa mudança no contexto familiar dela, no contexto, no meio social, todas essas transformações, esse meio de acolhimento para que ela possa ter o regresso, se sentir acolhida no retorno dela, para que ela queira voltar, né? e cumprir a jornada desse personagem, dessa vida, né? O qual ela precisa concluir. Então, essa parte espiritual não pode ficar de fora, porque senão vai ser muito complicado. Principalmente essa parte da mudança do paradigma perante a vida, tanto da pessoa em si como do contexto dela, né? O ambiente familiar, principalmente, que influencia muito. O ambiente de paz, de harmonia, que é muito importante para a construção de uma mente saudável. Um ambiente de acolhimento, desde criança, desde antes de nascer, já na barriga da mãe, esse ambiente de paz, de tranquilidade, é muito importante para o crescimento, para a construção daquele personagem, para a jornada dele, né? Nesse plano. Então, esses três vieses são muito importantes, eles trabalham em conjunto. Os três vieses, essa parte, vamos dizer assim, da ciência tradicional, né? A parte biológica, a parte psicológica e a parte espiritual. Porque, como eu falei, uma parte não vai negar a outra. Teve uma menina que ela no aniversário dela de 15 anos, ela foi fazer uma apresentação na festa dela de 15 anos, uma apresentação de piano. E aí, no meio da apresentação, ela teve um surto psicótico. Ela começou a se comportar de maneira muito estranha, começou a ficar agressiva e falar um monte de coisas impróprias e falar palavrões para o pai dela, para a mãe e tudo mais. E aí os convidados ficaram assustados, os pais mais ainda, né? Foi todo mundo embora, acabou a festa. No dia seguinte, a situação foi piorando, ela ficou muito agitada, ela continuava falando coisas muito impróprias, assim, muitas ofensas, né? Bem, bem graves. E muito agitada, assim, uma agitação, não conseguia ficar parada, ficou muito reativa. E aí os pais internaram, fizeram uma internação no hospital psiquiátrico. E lá ela piorou, começou a ouvir vozes, começou a ver um homem, né, ter uma visão de um homem. Ficava muito confusa, tinha pensamentos que ela não reconhecia como sendo dela. Então ficou muito confuso e ela se comportando de maneira também ainda mais agressiva, conturbada e os olhos assim abertos, bem, bem agitada mesmo. E aí ela recebeu esse diagnóstico de esquizofrenia. Então no caso dessa menina, um tratamento adequado, ela não vai deixar de ter esse diagnóstico de esquizofrenia, mas ela vai ter um diagnóstico mais adequado, no caso, seria esquizofrenia ocasionada por um processo obsessivo em pessoa dotada de mediunidade. Então, ela continua tendo o transtorno, a psicose, mas ela tem um diagnóstico mais ampliado e ela vai ter um tratamento mais ampliado, mais assertivo, com mais possibilidade de se desenvolver para o melhoramento, realmente, né? Tanto ela quanto a família responsável estando aberto para esse processo de mudança que a vida está convidando, ela pode sim, tanto ela como eles, né? Porque isso afeta todo o contexto, ter uma melhora muito grande, com calma, com paciência, né? Com confiança, olhando por esses três vieses, né? Tanto a medicação, quanto as terapias, quanto o tratamento espiritual, que é tão importante. Imagina, num processo dela, se a gente só faz a medicação, a gente só vai estar abafando um sintoma. É como se só estivesse anestesiando e não curando ali a ferida, né? Que vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Então, quando acontecem essas questões de doenças, né? E de desconfortos, que é isso? Isso é a vida, é a natureza nos convidando para uma transformação. Uma transformação da nossa visão de mundo, uma transformação da gente se comportar, uma transformação do nosso modo de pensar, uma transformação no nosso modo de se relacionar com o outro, né? Diversas transformações possíveis. Então, esses momentos são momentos propícios para isso, e não só propícios, né, como necessários. É necessária essa mudança. E aquilo, quanto mais a gente vai resistindo às mudanças que são necessárias, mais vai existindo sofrimento. E para as leis divinas, para a lei cósmica, o sofrimento não é primordial. O primordial é a gente reparar o dano que a gente fez. A gente que muitas vezes escolhe o sofrimento, resistindo. A gente tem sim que se arrepender, pedir perdão, perdoar e reparar o dano. Reparar o dano tem diversas formas. Cada um vai reparar de uma forma. Mas a gente muitas vezes coloca mais sofrimento e aumenta mais ainda algo que poderia ser muito menos, por conta da resistência. E o sofrimento não é importante para as leis cósmicas, só a reparação do dano. Tem que reparar o dano, nós temos que reparar os nossos danos, os danos que nós causamos. Todo o resto a gente que cria com essa mente conturbada. E por isso que ambientes espirituais e religiosos nos ajudam muito, porque grupos, em geral, ajudam muito nas nossas transformações, nos nossos enfrentamentos, né, de batalhas. Vou dizer de batalhas, vou dizer de situações da vida. Tanto que os grupos fazem muito sucesso. Diversos grupos de apoio, os chamados grupos de apoio, né, tem, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, pessoas que amam demais, e vários outros grupos, grupos de apoio a mães, grupos de apoio a mães que são solteiras, e muitos outros grupos de apoio, porque os grupos fortalecem, assim como os grupos espirituais também. Então, é bom também que a pessoa esteja, tenha essa conexão espiritual, não necessariamente religiosa, não mesmo necessariamente religiosa, mas espiritual. Porque nós somos, não tem como negar que nós somos espíritos, né? E a nossa falta de conexão faz a gente ter vivenciar a falta de conexão conosco mesmo, com o nosso próprio interior. E faz tudo parecer mais vazio e mais sem sentido, porque está sem essa conexão com o nosso interior, com o nosso espiritual, com o nosso eu superior, né? Até quando Jesus disse assim, que tem essa frase conhecida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente pode interpretar isso de várias formas. Uma das formas que a gente pode interpretar é que eu sou o caminho, a verdade e a vida é o eu superior falando pro personagem encarnado. Quer dizer, o caminho, a jornada da alma, a jornada da alma é o caminho, a verdade e a vida. e não a jornada, o caminho e as vontades do personagem encarnado, né, da mente egoica. Então, e muitas vezes o caminho, a verdade e a vida, que é esse caminho, essa jornada da alma, ou jornada do self, segundo a psicologia analítica de Jung, chamou de self, é como se fosse o eu superior. E dizendo ele que a gente está aqui para, entre aspas, servir ao self, né? Fazer esse caminho de individuação, de cumprir o nosso propósito de alma. E não necessariamente é algo que nosso ego interpreta como grandioso. Às vezes é algo do dia a dia, algo corriqueiro. Cada um tem o seu. E aí, muitas vezes, esse caminho, essa verdade, essa vida, ele entra em conflito com o personagem encarnado, que está aqui cego, surdo e mudo praticamente. E aí que dá muitos problemas também. Porque você vai viver uma vida que muitas vezes você nunca vai encontrar um contentamento, nenhuma satisfação, muito menos uma paz. Porque você, ao invés de estar servindo ao self, ao eu superior, à sua alma, você vai estar servindo ao ego. E servir ao ego é algo muito, vou dizer, complicado, porque a mente egóica, ela é insaciável. E o que que ela quer? Controle, poder e aprovação. O ego quer isso. Observa sua mente. Se ela quer controle, poder e aprovação, muitas vezes quer isso. E o que acontece também? O personagem encarnado, esse personagem, no caso eu pessoa, tem uma visão, por mais que seja ampliada, extensa e tudo mais, nunca vai ser tão extensa quanto eu em espírito, quanto meu eu superior. Então, se eu sirvo ao meu eu pequeno, ao meu eu encarnado, eu vou estar enxergando pouco em relação ao que eu posso enxergar, mas o que eu não tenho controle, né, que é o que o meu eu superior enxerga, e é o que dá muito conflito, porque o ego quer ter esse controle, e eu não vou atuar da melhor forma possível na minha jornada. Agora, se eu enxergo a minha situação, ou procuro enxergar a minha vida e as situações que se apresentam na minha vida de uma perspectiva da alma, do eu superior, do self, eu vou ter uma outra visão, uma outra interpretação, eu vou ter muito mais calma, eu vou enxergar as situações em perspectiva, ao invés de enxergar aquela situação só no aqui e agora, eu vou pegar essa situação e colocar ela em perspectiva. Eu vou olhar essa situação e vou falar, tudo bem, essa situação agora está me parecendo muito complicada, mas e daqui a 20 anos? Eu vou me colocar em perspectiva. Então, isso traz um pouco mais de tranquilidade para a gente lidar com as situações de vida que se apresentam, né? A gente olhar a partir dessa perspectiva do eu superior, essa perspectiva da nossa jornada de alma e tudo mais. Então, foram essas informações que eu lembrei agora de compartilhar. É isso. Eu senti tudo, tanto que eu falei para ela, mas ela viu muita coisa. Quando a Caixinha começou a trazer com estudo, na hora que eu fiz a oração para começar o trabalho, eu senti que tinha, eles trouxeram muitos desencarnados, que era para não só ouvir a palestra, mas também para serem ajudados, mas eu não tinha ideia da extensão. Aí quando você começou a palestra, eu me conectei com eles. Aí os irmãos começaram a passar por mim. E os mentores vinham falar comigo, eles falavam que era para eu ficar tranquila, que eu sempre fico tranquila, né? Mas para eu liberar muito amor, porque eram espíritos ligados à situação que você trouxe da gravação. Por isso que talvez fosse bom juntar os dois vídeos. Sim. Que é muito ligado a esse quadro. E muitos deles foram abandonados em centros psiquiátricos, em hospitais. Foram ali abandonados. Foram tratados assim de forma muito... sem amor, porque viam que eram casos perdidos, entendeu? A nossa visão, caso perdido, assim, foram muito abandonados. Os mentores falavam comigo que era para eu abrir meu chakra, liberar amor. Alguns eles iam deixar um tempo maior comigo, ligado a mim, porque eles precisavam receber aquele amor para serem levados, porque eles estavam assim tão... que eles precisavam receber amor. Então, eles iam deixar um tempo maior ligado a mim. E era interessante que tinha alguns que eles traziam, eles vinham de forma muito suave, vindo assim numa suavidade, encostavam o irmão em mim, numa suavidade muito grande, eu sentia a suavidade. Aí eles deixavam um tempo aquele irmão ligado em mim e depois levavam. Aí daqui a pouco vinha outro, tanto que às vezes meu chakra nem movimentava, foi uma bem suave, né? Muito suave. Eu sentia, principalmente aqui embaixo, o chakra básico que está ligado ao útero, eles encostavam, vinha assim uma suavidade. Não eram ovoides, mas eles precisavam estar encostado aqui em mim. E quando eles vinham aqui no meu plexo, aqui o cardíaco, que ligavam eles no meu cardíaco, eu sentia assim, que vinha muito forte, eu pensava até que eles estivessem me dando tranco, mas não, eles não estavam me dando tranco, era o que você viu do meu cardíaco, que abria e jogava neles, o tranco era eu que dava, não era eles, porque eles recebiam de mim. E eu pensava que fosse eles que... Gente, mas foi uma experiência muito forte, os mentores falando comigo o que estava acontecendo, que o resgate ia ser diferente. E eles traziam, assim, trouxeram com muita suavidade. E a Mayara pode falar o que ela viu, mas foi uma experiência bonita e eram irmãos muito sofridos, gente. Muito, foram muito abandonados. Hoje foi bastante diferente dos resgates anteriores, porque eu senti o corpo da Dona Sônia se transformando para que houvesse a abertura do chakra completamente. Abriu como se fosse uma flor. Exatamente. Foi como se fosse uma flor e jorrou como se fosse um chuveiro para o ventre dela, para poder banhar de amor aqueles irmãos que ela estava resgatando. Eu não consegui ver esses irmãos, mas eu consegui sentir o desespero deles, a dor deles, né? Ao passar pelo ventre dela. E eu senti que o movimento que ela fez foi referente à doação desse amor, porque eles não estavam muito conscientes, eles estavam... Vieram todos adormecidos. Uma rede bem translúcida, trazendo todos assim, eles entravam por aqui, iam diretamente para o seu útero, seu chakra se abria e caía realmente uma chuva dourada em cima deles, gotas douradas, muito bonitas, tanto que eles pediram que eu colocasse a minha mão direita para jogar mais luz de amor e dourada sobre eles. E eles foram todos, eles vinham com muita alegria. Apesar sim, do desespero, sim, eles vinham muito alegres e muito felizes por estarem sendo encaminhados. Toda sim, arrepiada. Sim. Então, eu fiquei com a mão o tempo todo aqui, eles pediram que eu não tocasse nela, que eu ficasse só jogando a luz que eles estavam necessitando para receber esse amor do resgate. Acho que você levaria um choque se tocasse. Sim, exatamente. Eu não podia nem tocar nela. E foi bem atípico, foi muito bonito mesmo. Foi o resgate, foi me emocionou. Foi diferente dos outros. Porque eu senti, e os mentores falavam comigo, eu senti e os mentores falavam comigo e explicavam a situação deles. Eles foram muito abandonados. Deve ter sido em épocas que nem se compreendia direito o quadro. E até hoje. Até hoje. A gente falando aqui nesse contexto é uma coisa. Se eu falar isso em outro contexto, vai ser uma outra coisa. Uma outra coisa. Um outro entendimento, uma outra recepção. E assim, nossa, que bom que a Sônia teve essa presença de espírito de falar isso. Eu também acho que tem que juntar os dois vídeos, porque foi uma parte que eu tinha esquecido de falar, dos espíritos, né? Do que a gente chama de obsessor, que são espíritos como nós, né? Que provavelmente também já fomos em algum momento da nossa jornada de alma um obsessor de alguém também, não sei. Eu acho muito provável, porque todos nós nascemos simples e ignorantes, e que são espíritos que precisam exatamente disso, e que graças a Deus puderam encontrar aqui hoje. Eles passavam, e era interessante que eles eram trazidos, eles passavam com muita suavidade. Sim, eles vinham uma rede, assim, eles vinham de forma amorosa, suave. Entrava, às vezes o tranco, não era eles, era eu que dava o tranco, como se aqui fizesse assim, eu sentia que meu peito ia assim para frente. Eu não sei, porque eu estava tão conectada, mas eu sentia como se fizesse assim, sabe? O peito fosse para frente. E que eu sentia assim como se fosse uma explosão, que eu dava aquele tranco e parecia que o peito ia para frente. Eu não sei se eu estava assim, porque eu estava muito conectada. Foi seu chakra. Sim, o chakra, né? Que expandiu. Então, dava a sensação que eu estava indo para, explodindo assim para frente. E eu sentia tudo, e os mentores aqui estavam ajudando, e eles falavam comigo sobre a situação dos irmãos, e é triste, porque realmente eu tive uma experiência algum tempo atrás, que essa experiência eu vou até trazer de novo, com essa experiência, a gente conversou aqui, mas não gravou. Eu fui num local que foi um hospital psiquiátrico ali, e eu fui lá para que esse local, que era um hospital psiquiátrico, passou a ser um setor para resolver problemas de pessoas abandonadas na rua. E eu fui lá para tentar ajuda, para conseguir um abrigo para uma pessoa que estava... Só que era um local que durante muitos anos funcionou como um hospital psiquiátrico. Isso funcionou por dezenas de anos, dezenas e dezenas. Quando eu entrei lá, me senti mal. Mas aí eu falei assim, não, deve ter irmãos aqui para serem resgatados. Aí eu me conectei com o pai e falei, pai, eis-me aqui. Porque eu me coloquei à disposição para resgatar os irmãos, eu vim com essa missão. Então, me conectei com o pai e falei, pai, os irmãos que precisam de ajuda, que possam ser conectados, e para a gente levar e na plataforma eles poderem ser resgatados. Aí vários foram conectados a mim, e eles vieram comigo. Quando chegou aqui, foi feito o resgate. Alguns passaram por mim, outros pela Sabrina. E os que passavam pela Sabrina se comunicavam, alguns conseguiam falar. Gente, era o desespero, eles choravam, um desespero, porque foram abandonados. Abandonados, eles nem sabiam. Eles viviam lá como se estavam lá vivendo desencarnado e naquele sofrimento todo. Então, eles vinham chorando, me abandonaram, chorando, foram resgatados. Então, isso aí é uma... Por isso que você trouxe esse estudo e eles fizeram essa ligação. E é importante juntar os vídeos, porque essa experiência agora foi muito forte. E as pessoas não têm ideia como a gente pode... eu sei o quanto é difícil lidar com um paciente com essas necessidades. É muito difícil, é muito dolorido, tanto para o paciente quanto para quem convive, para a família. Tá? Eu falo por experiência vivida. É muito difícil. E ouvi até de terapeuta que disse assim: poxa, eu fico feliz de lidar contigo nessa situação, porque geralmente a família abandona. A família desiste, não cuida, abandona. E é bom... A história da dita loucura é a história do abandono. Do abandono. Largar lá e... A família abandona, Então... Esquecer que aquela pessoa existe. Então, realmente, o abandono agrava o quadro. Porque quando você não abandona, você dá chances. Da pessoa, ela não vai ficar normal, vai melhorar bastante. Ela talvez nem entre na loucura. Melhora bastante e não aprofunde a loucura. Tá? E é essa a mensagem que eu... Que Deus possa nos abençoar.